É se entregar de corpo e alma sem segredos. É dividir as emoções e não ter medo. É superar as divergências de um sorriso. Amar é isso. É dar de graça inteiramente o seu afeto. E desse amor fazer seu próprio dialeto. Manter a calma, só brigar se for preciso. O que é amar? Amar é isso. É ser sensível à beleza de uma flor. O que é amar? Amar é isso. É fazer festa todo dia para o amor. Ser sensível à beleza de uma flor. O que é amar? Amar é isso. É fazer festa todo dia para o amor. Bobo dependente da paixão. É viajar nas asas da imaginação. É ficar junto na alegria e na dor. Amar é isso. É ir nas nuvens no momento de um beijo. É se entregar perdidamente ao desejo. Fazer loucura simplesmente por amor. Ser sensível à beleza de uma flor. O que é amar? Amar é isso. É fazer festa todo dia para o amor. O que é amar? Amar é isso. É ser sensível à beleza de uma flor. O que é amar? Amar é isso. É fazer festa todo dia para o amor.